Pode chegar. Ah, Senhor, o meu marido era temente a Ti, e agora eu estou perdendo tudo, até mesmo os meus filhos. Eu preciso da providência, usa um profeta hoje aqui. Mais uma notícia especial muda toda a trajetória daquele que acredita que a história de um crente não termina com prova. Uma providência lá do céu vem trazendo alegria. Um profeta enviado com uma ordem de Deus para aquela família. Então assim falou o profeta Eliseu: feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos e derrame o azeite até transbordar. Segura aí o recado que vem de Jeová. O azeite vai ser tanto, tanto, tanto, tanto, que enquanto tu viver na terra, ele não vai acabar. E hoje eu vim aqui como um profeta, pra te dar a ordem que deu o profeta Eliseu. Pega os vasos e fecha a porta. Derrame o azeite, verás que eu sou Deus que cuida dos seus. Os credores não vão seus filhos levar. Sua família é protegida por Jeová. E se ainda achar que o azeite tá pra acabar, dá uma olhada na botija, tem pra dar e pra emprestar. O milagre vai ser tão grande que até as estruturas vai abalar. Segura aí, pois quem está falando é Jeová. É o azeite que vai te curar, é o azeite que vai tuas dívidas pagar, é o azeite que vai teus filhos sustentar, é o azeite que traz alegria na casa, é o azeite que liberta da depressão, é o azeite que enche crente de unção, o azeite te sustenta, o azeite te promove, o azeite te prospere, o devorador não engole, é só obedecer. Que de azeite a tua casa, Jeová vai encher. É o azeite que vai te curar, é o azeite que vai tuas dívidas pagar, é o azeite que vai teus filhos sustentar, é o azeite que traz alegria na casa, é o azeite que liberta da depressão, é o azeite que enche o crente de unção, o azeite te sustenta, o azeite te promove, o azeite te prospere, o devorador não engole, é só obedecer. Que de azeite a tua casa, Jeová vai encher. É só obedecer, que te aceite a tua casa, Jeová vai encher.